com razão, cantar sempre com razão. Mais vale se perdoar a rua, que rocinar na prisão, que rocinar na prisão. Adeus que me vou embora, adeus que me quero ir. Deita cá esses teus olhos, que me quero despedir. Deita cá esses teus olhos.